pupilas estão dilatadas. Nada enxergo durante o dia. Oriento-me pelo som dos velcros da criança suja. Como se beliscasse meus pagos. Apenas sorrio trancafiado em meus sonhos. Apenas sorrio. Não me divirto mais como antes. Depressivo, fico à beira do rio e alcoolizo. E alcoolizo. Me entorpeço. E alcoolizo. Me entorpeço. Rogo aos deuses pelo paraíso. E tomo cálice de cianureto. Bebo cálice. Cianureto. Cianureto. Cianureto. Beba o cálice de cianureto. Retume em paz.